Deus eterno em minha vida, trazendo a proteção, pois no inverno Jesus Cristo estende a mão. Eu queria voar para além do céu e estar sempre com Jesus. E sei que pra chegar Deus, eu te amo, pois eterno é o amor que tu tens. Minha vida te pertence e não é de mais ninguém. Chegou!